46 chame Recife 125 decimal 1 no alterne 133 decimal 25. Rodrigo, faz sequência? 125 decimal 1 133 decimal 25. 125 lateral 133 decimal 25, Rio 96, 46, obrigado, boa noite. Boa noite. Checo Bravo, está autorizado agora o ingresso da pista à direita e vai livrar para a Bata, é a última interseção à esquerda, lá na cabeceira 17,5. Vitor decola aos 4.6, controle 208. Controle 208, esquerda direita. 074 para cópia. 074 para cópia. Vitor, contato radar na decolagem, subou 430, saída da Elva, estrutura de medo. 430 da Elva, esquerda direita. Bola 910, curva direita, saída da Elva, Leda e depois Filhão, espero ouvir. Aciona o código 5152, controle 20, decimal 8. Só confirma o transponder, 5152? Estimativo, 5152. Bem, então está autorizado o Guarulhos, 5240, via Whisky 1, Bragança, após conforme o plano. Decola a pista 10, curva direita, da El, Leda e El. O transponder 5152 e o controle 120, decimal 8, ou 1074. Correto, chame para o acionamento. Camarão, na terra. Estou em Salvador, total 9908. 9908, sim. Gente da tarde, a Guarulhos. Ok, para Guarulhos, 9908 vai... Vamos para cópia. Vamos para cópia, 9908. Em Guarulhos, nível 320, está autorizado via pelo ISC 50, decola da 110, curva direita, na saída da El, Leda, depois Rua Eudes. Aciona 5163, controle 120, decimal 8. Confirma o transponder? Controle é 5163. Total 9908, autorizado 320 para Guarulhos, via Upper East 50, decola da 10, curva esquerda, da curva direita, da El, Leda, depois Leda, eu, transponder 5163, controle 208. Você já é o 9908. Correto, chama para acionar. Chama lá, 9908. Micheco Bravo já estacionou na bata? 5452-5, bom trabalho. Porque o senhor não entrou na última interseção, que é da cabeceira. Esse aí é o pátio, aí é o pátio grande à esquerda, é isso? Essa daí não é, o pátio, não é a bata, não. A bata tá aí à sua direita, aí atrás, não dá pra ver direito a aeronave. São esses hangares menores aí à sua direita, já próximo à pista aí. Tem que retornar, entrar novamente na pista e livrar na última interseção à esquerda, ok? Na cabeceira mesmo. Não, é na cabeceira mesmo, é lá nas luzes vermelhas, lá entra a esquerda. Esse pátio agora aí que o senhor fez a volta, esse pátio à sua esquerda aí que é a bata, ok? Parece até um carrinho aceso aí, já esperando. O senhor pode entrar novamente na pista, porque não tem acesso direto. O senhor parece que virou de novo pra cá, né? Pra o senhor tem que sair desse pátio pra pista de novo. Sai desse pátio pra pista, entra na pista novamente. E aí taxia em direção à cabeceira 17 pra livrar. Ah, que achei que o senhor já tava virado pra lá na hora que virou de volta. torre é o total 9908 para o sul, né? O 25 decimal 1, terne 133 decimal 25. 151-3325, esquina direita. Chego Bravo, levou a pista, tô ciente. P2411, está autorizado, acionamento de tanque. Então, chame pronto para acionamento. Chame pronto para pushback. Pista 3178, identifique, desça para 2000 pés, voe pro de duna, ajuste de altímetro no 0 no meia, reporte estabilizado LS. 2000 no 0 no meia, pro de duna, reporte Cente 6224 na UNO aguarde, que aguarde para o puxo. Torre, é o total 9908, com 03 a bordo, 4 de autonomia, alternando Galeão, próximo táxi. Está autorizado o táxi via pátio, até o ponto de espera, chamando para decolar. Autorizado o táxi via pátio, no ponto de espera, pronto, chamará o 9908. pode coordenar com a equipe de pátio, vai passar a nave da Total aí atrás, o 727, após ele está autorizado, se tiver que chamar táxi. Ok, copiei, chame para o táxi após o pushback. Autorizado, né? Decolar total, vento 100 graus, 109. Total decola 00-0200, chama o controle 208. Total 9908, chama o controle 208. Salvador, uma boa noite, é Total 9908. Boa noite, Total 9908, voo 320, Israel, foi brasileiro. O Total 9908 recebeu a mensagem entrecortada, entendeu subir ao 320 na saída da El. Imativo, foi no Prodileda. Prodileda, 9908. Acionado com 95, 2 e 1, Recife, para o táxi. Quem está livre, táxi direita, chamou para decolagem. Direita, livre, chamaram para decolagem, 6224. autorizado, alinhar e decolar, 1100 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 6224. Gente. Turbo 074 está na posição 2, pronto para pushback. Está autorizado, senhor táxi. Vamos lá para o táxi, 074. Fiador 24, decola 06, controle 208. 208, boa noite, bom trabalho, senhor. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, o chinelo 6224. 6224, boa noite, suba ao nível 190, saída PUCA. 190, PUCA, 6224. Estabilizou, 3178. Chame torre 118 decimal 95, tá 3178. 895, ok. Salvador, boa noite, 3178, visão abaixada, checada. 3178, livre pouso, pista 10, 100 graus, 8 lanches. Pode ligar com o pouso na 10, 3178. pista de nomeio sem identificação, Mare 050. Mare 050, identificou o F-35. Mas quando prejudicou o tráfego da cidade, poderia ter a trua de Duna por dia? Autorizado, direto Duna. Autorizado Duna, o F-35, obrigado, senhora. Total 9908, chame Recife 1251, alterne 3325. Recife 251, alterna 3325, total 9908. Controle, Salvador. Boa noite, voo no 643, informação de Charlie. Voo no 643, acendo identificação, chegada bom, desço para 4 mil pés, ajuste na 096. Bom, 4 mil pés, 096. Solo 09, liga direita, táxi Alfa e chamante da Juliette, mantém me escuta. Alfa da Juliette, tá lá na frente. Para o táxi Golo 074, temos 182 a bordo, 3 horas e 55, Fernando Galeão. Liga táxi direita, chame pronto a decolagem. Direita vai reportar pronto, Golo 074. Tá livre a decolagem, alinhar e decolar, vento 1,00 graus, 8 nós. Liga, alinhar e decolar, 0,074. Na Juliette, está autorizado ingressar na Juliette para o pátio, para a área remota prevista em posição 14. Juliette, ingressa na Juliette para o 14. 3, 9, 7, 8. Volo 643, reduza para 220 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo 2 nós, volo 643. 074, decolado zona 3, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 074, obrigado, boa. Salvador, Golno 074, decolou, Daiana 50, cruzando 1500. Golno 074, contato radar, sua nível 240, saída conforme autorizado. Para 240, percebido de Daiana, 1074. Chanel 6224, chame Recife, 12545, até em 2085. 12545, 2085, boa noite, bom trabalho, senhorita. Claro, igualmente. Cinco sete no meia, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meia. 2000 pés, ajuste na 0 no meia, é 2000 pés no meia. Três, redução para 200 nós. 200 nós, reduzindo, vou na meia agora.